Isso é Naldinho, o brabo do repertório. Se sabe que vai sofrer, pra quem escuta, miséria. Não pergunte por que eu vou embora. Se sou apaixonado por você, mas a sua falta de interesse em minha vida me fez crer que eu não preciso de você. Quando fico do seu lado eu tô sozinho. Se estou longe, fico perto de você, pois você está comigo na cabeça e no meu coração. Me desculpe, amor, não tem mais condição de viver contigo. Já não faz sentido. Eu não consigo ser tratado desse jeito, não. Se eu ficar ao teu lado, vai ser um castigo. Vou machucar coração. Portal do Arrocha. Meu parceiro Mate João Dourado, gráfica na mídia, a mais estourada da região. Paredão agressivo, carreta de Jefferson Aguiar, Guaranito Produções. Quando fico do seu lado eu tô sozinho. Se estou longe, fico perto de você, pois você está comigo na cabeça e no meu coração. Me desculpe, amor, não tem mais condição de viver contigo. Já não faz sentido. Eu não consigo ser tratado desse jeito, não. Se eu ficar ao teu lado, vai ser um castigo. Vou machucar ainda mais meu pobre coração. De viver contigo já não faz sentido. Eu não consigo ser tratado desse jeito, não. Se eu ficar ao teu lado, vai ser um castigo. Vou machucar ainda mais meu pobre coração. Meu pobre coração. Meu pobre coração.